abismo. É a final do sentido. Não somos diferentes, mas um pouco parecidos. No sentido de viver e estar neste mundo, a cor não interessa, não preciso de um escudo pra fazer você se humilhar. Porque você é negro, eu não devo te pisar. E é errado quem pensa desse jeito. Por trás de cada cor, o coração bate no peito. É preciso ter forças pra lutar. O amor é o remédio que devemos aplicar. Não é à toa que insistimos em dizer, todo problema tem seu jeito, só depende de você. Somos garotos de um canto da cidade, que cantamos e choramos e vivemos a verdade. Esse é nosso tema, essa é a nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. Esse é nosso tema, essa é nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. Não é mentira o que falamos pra você. Moramos na favela e não queremos esconder. Nós somos rappers e cantamos em português, mas o povo vira as costas para ouvir o rap inglês. Não é por isso que nós deixamos de cantar. Nossa vida é CB Boy, jamais vamos parar. O mundo é o universo de modismo. Porque você tem grana, não quer falar comigo. Por isso, meu amigo, lamento te falar. O cruzeiro, o dólar, não te faz ressuscitar. Nós somos feitos de um mesmo tecido. Só quero que se lembre que eu sou seu amigo. É bobeira você acreditar que você é inválido e nunca conseguirá. Se a verdade é errada, eu não sei como será. Esse mundo de mentiras, o que é certo é roubar. Esse é o nosso tema, essa é a nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. Esse é o nosso tema, essa é a nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. Depende de você. A vida você precisa viver. É vivendo e aprendendo que você vai ver. Eu não vou te parar, fazer você pensar pra acatar. A verdade é algo que dói. Ela corrói, destrói, mas tem que ser vivida. Creio que essas palavras do dia vão ser ouvidas, sentidas e ainda vão ser entendidas. Nossa música é rap, é canto falado. Você ouve se quiser, não é obrigado. Nós falamos, contamos o que é verdade. Retratamos, cantamos a realidade. Esse é nosso tema, essa é a nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. Esse é nosso tema, essa é a nossa cor. Lutamos pela paz, seja de que jeito for. T90 motherfucking one.